que nos levou foi cumprir com o dever de solidariedade europeia. Não é possível um Sul ficar indiferente com esta tragédia que está a acontecer, e nós podíamos dar um pequeno contributo, apesar de ser simbólico. O que é facto é que trazer alguns mantimentos que são precisos em alguns pontos e dar boleia duas ou três pessoas faz toda a diferença, pelo menos para estas duas ou três pessoas e para os mantimentos que trazemos. Estamos na marca dos 3.330 e enquanto estamos a falar, estou justamente a chegar ao posto de controle de passaportes ucranianos, justamente a passar a fronteira. Temos três objetivos. Os mantimentos que foram recolhidos na íntegra pela Associação de Jovens Legais da Beira serão entregues em dois pontos. Vamos agora cumprir o primeiro, em Kosova, e ainda esta tarde seguimos para outro ponto fronteiriço, que é Médica, onde entregaremos o resto dos mantimentos e tudo aquilo que trazemos. Este é um dos objetivos gerais, é de trazer estes mantimentos, desta doação. O segundo objetivo é fazer voluntariado. Vamos ficar dois ou três dias em Médica a auxiliar, portanto, o acolhimento aos refugiados. E o terceiro objetivo é dar boleia a dois ou três refugiados. Portanto, temos um veículo ligeiro de passageiros, três lugares é tudo que temos disponível para oferecer. O que diz respeito aos refugiados que pretendem trazer, que vão trazer para o Oliver do Hospital, ou como é que estão a organizar? Isso ainda está em aberto. Em Pechenis existe o centro de aglutinador deste fluxo de refugiados dos vários pontos fronteiriços na retaguarda de Lviv. Foi que esta manhã fizemos uma inscrição e é onde nos será indicado quem é que vamos trazer e para onde. Portanto, nós podemos trazer estes refugiados para Portugal, mas também estamos disponíveis a deixá-los em Espanha, em França, na Alemanha, na República Checa, na Polónia. O objetivo é mais ser útil do que especificamente trazer gente para Portugal. Para onde eles precisarem de ir é para onde nós os tencionamos levar, desde que esteja mais ou menos na nossa rota de regresso. Já tivemos a oferta de uma pessoa de Oliver do Hospital que está disponível para acolher os refugiados, caso eles tenham interesse em ir para Oliver do Hospital, e estamos em contacto com a Associação Luso-Ucraniana de Braga, que também está disponível para o receber, caso tendam ir para Braga. E qual é que é o sentimento? O que é que se vivencia aí neste momento? É um pouco de choque, porque é uma realidade que nós vemos na televisão, mas não estamos propriamente preparados para viver. E é aqui que as coisas estão. Está em estado de sítio, os nervos estão à flor da pele, existe alguma miséria, existe bastante tragédia humana. E pronto, a pessoa navega no meio disto e o pouco alívio que traz não, dificilmente faz a diferença. A única coisa que pode aqui mesmo fazer a diferença é desta crescente vaga de apoio e de solidariedade europeia que vão crescendo. Nós, no caminho para cá, desde a fronteira entre França e Alemanha, que sucederam-se os veículos com menores, ligeiros de passageiros, que vêm de Itália, de Espanha, cruzámos com veículos que vinham até já numa fase final do Reino Unido, onde há mais pessoas a fazer exatamente aquilo que nós estamos a fazer, porque toda esta ajuda é útil e é pouca. E o que é que vocês veem mais por aí? São famílias completas? São feridos? Qual é que é assim de um modo geral? Famílias completas, infelizmente, não há, porque os homens não podem passar a fronteira. E isso até é um aspecto que parte mais o coração. Portanto, vêm-se as esposas, vêm-se os filhos, vêm-se os pais. E é uma realidade que se consegue a ler facilmente na cara das pessoas.